Segura, Marcão. Gravando? Deu. Segura, Marcos. Amigo, outra vez briguei com ela. Amigo, outra vez fiquei na mão. Eu juro, não sabia que era ela. Queria conquistar meu coração. Amigo, outra vez tô dividido. Amigo, eu confesso que chorei por amar porque não tinha carinho. Outra vez fiquei sozinho e confesso que chorei. Vamos tomar cachaça com limão pra espantar de vez a solidão. Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão. Sabe um dia ela tomar juízo e mande embora esse amor bandido. Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo. Com você, amigo. Opa!